amigo, preste atenção. Eu vim aqui para adorar. Prepare agora seu coração, que o forró vai começar. Assim o meu povo me ouvisse, me quisesse, comeria do melhor. Mas só pratica regras do homem, come do pior. Ele te deu vida abundante e oportunidade pra viver na luz. Quem te garante essa vitória é o Senhor Jesus. E determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine a bênção. E determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, e faça a diferença. E determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine a bênção. E determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, e faça a diferença. É tudo nosso, é a escritura que diz. Determine, se esforce, a vitória eu prometo dar. Seja guerreiro valente, invencível, chame pelo meu nome, lhe darei o impossível. Venha comigo e você não vai se decepcionar. Assim o meu povo me ouvisse, se me quisesse, comeria do melhor. Mas só pratica regras do homem, come do pior. Ele te deu vida abundante e oportunidade pra viver na luz. E te garante essa vitória ao Senhor Jesus. E determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine a bênção. E determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, e faça a diferença. Determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine a bênção. E determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, determine, e faça a diferença. É tudo nosso, é a escritura que diz. Determine, se esforce, a vitória eu prometo dar. Seja guerreiro valente, que invencível, chame pelo meu nome, lhe darei o impossível. Venha comigo e você não vai se decepcionar.